6, sequência do controle 120.8. Guarda ali, irmão, nossa. Copiado, grato. O Gilete Tanzulu confirma o seu smart pulse? Agora sim, muito grato. O Gilete Tanzulu. No 600, desça 2 que o pé. 1022 no ajuste, autorizado ILS. Bele 22, baixa para 2000. No 600, está com 160 nós. Muito grato. O TAM 3204. Bom dia, Webjet 9731, no Papa 340, Galeão, remota, parte 3. 9 graus de speed, é um Boeing 737, para gol, de redução. CN vai reduzir o 3804. Controle gol no 697. Prossiga. Confirmando para 2000 na descida. 2000 pés, ajustado no 022. Está com 022 no pé. 02, pronto, cota. Olimpo 02, está autorizado para Brasília, 260 nível, decola da 10, saída Arbor, transição Elefa. Após decolagem, curva direita. 5171 é o código transponder, 1208 é a frequência do controle. 3204 está autorizado a interceptar o curso localizador nesta proa, reporte estado. Sim, na proa está autorizado o lote para reportar estabilizado, 3804. Fox Alpha. Para pouso, informe quando baixar travado. Baixar travado. Gente, aguarde pista livre, vento 120 graus, 15 nós. É, foi escuta. O TAN 3804 para o localizador, curva direita até a proa 045, reporte estabilizado. Direita 045, reporte estabilizado, 3804, ao interceptar pode prosseguir via glide? Autorizado via glide a 2000 pés, autorizada final do ILS X-Ray, o 3804. Gente, ao interceptar segue via glide o TM 3804. Voo no 600, complete a aproximação, chama a torre 118, decimal 612, boa tarde, bom pouso. É, confirmando a frequência? 18612. 18,6, até já. Cena conforme rota apresentada. Aciona 5141 no transponder 1208 a frequência do controle. Sente autorizado o galeão nível 340 da EL Lida, bridge pêndulo 10, rota conforme o plano, decoro 10, 5141 no transponder 1208 é o controle, Webjet 9731. Detalhamento correto, chama quando pronto para o push no parte 3. Chama na parte 3, obrigado. Dura 941, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, vai chamar da Juliette com 941. 804. Sente a base transferência, 3804. 04. Centro do Mento cancelado, azul 605, sobre mantém 1-05, de leve controle voa no 697, solicitando 1-67, devido a formações. Momo Frode. Obrigado. Não, ainda não. Ok. Plano 67, próxima navegação na proa de Duna, livre LS, a porta estabilizada. Na proa de Duna, a porta estabilizada. Né? 328, desça para 3000, país, que é legal no 022. 3000 no 022, com 328. Então, no solo 07, chamando 2 Juno desse manobra, Livre. Velocidade indicada? 249, gol no 328. Gol no 328, reduza para 1909. Reduzindo para 1909, gol no 322. A posição 6209, está dizendo gol. Barra meu VIP, desce para 4000, país, que é na gama 022, chegada bom. Plan 3804, complexo final de semi-torre, 118, decimal 6. Dispara para o spec, sonamento. Gente, Web, vai aguardar por gentileza para início do push, coordena com a equipe de solo, tem um tráfego da Total que vai ingressar via Aquilo para o pátio 3. Após a passagem do mesmo na sua retaguarda, está autorizado o push. Coordena ciente do Total após, está autorizado, chamará. 9731. Solo Web 6721, no 24, acionamento push back. Web 672, não autorizado, push acionamento, chama táxi. Não autorizado, calma o táxi do 6721. 3, 2, 2, só autorizado o VLS. Desce para 2.000 pés da VLS, a parte estabilizada, gol no 3.2.8. 2.000 livre de LS, gol no 3.2.8, chama nação. Juliette, Tango, Zulu, Santo Centro, Recife, no 2.685, alterne, 1.2545. Trip 5490 Sam Recife no 2685, alterne 12545. Programa de centro 2885 3804, pista 10 livre, pouso autorizado. Livre, pouso 10, 3804. 600, por gentileza, prossegue de alfa, chama antes da Juliette. Chama antes da Juliette, 600. Final, semi-torre, 1-1-8-6-1-6-9-7. 7-2-6, grátis. Azul 4089, está autorizado o push, por gentileza, coordeno com a equipe de solo para deixar a entrada do nosso liberada para o tráfego da Gol, por favor. E chama quando para o táxi. Gol no 600, vai prosseguir via Juliette com cautela, aguardando a liberação do nome, aeronave da Azul já está sem ingresso. 7, autorizado em 3, cautela, ponto 9, 600. Na próxima tarde, 162 a bordo, 4 horas e 19, alterna. Índia Alfa, ponto de cara 118,6, altímetro 1022. 122, Índia Alfa, ponto de cara 2,6, 72 horas. Termino 2, 1, 2, 1, 9, 2, 1, 9, 3, 2, 0, 4. Alfa para o cruzamento. Boa, Profanity, Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém posição antes da Juliette, 3204. Bruno 600, vou pedir por gentileza que mantenha-se através do 7, aguardando o início do push do azul, que ainda não iniciou. Através de qual posição? Do 7. Gente, obrigada, mas já tá autorizado, tá? Me chama quando pra ataque. Ponto de espera 118,5, altímetro marca 1022. Índia Alfa 18,6 lá, 1022, o 9731. Boa tarde, Uno 328, número 2 para pouso, aguarde pista livre, vento 130 com 10. Nós escutam 328. Já tô limpo, agilizando? Tá livre o cruzamento na Alfa, chame novamente no 209. Só que fala o Uno 4. Chame no 21 na decimal 9 antes da Alfa. 219 Salvador, boa tarde, bom, 697. Vitor, na sua escuta. Zona 697, prossegue de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, quadrante da Juliette, bom, 697. Confere? Vai prosseguir e manter posição antes da Juliette Olimpo. Leia 00, pode seguir? Mantendo a separação, ingressa para o 9, por gentileza. 3804, ingressa via Juliette para o 01. Juliette para o 01, não, 3804. Centro, Oceanet, meia... Perdão, controle Oceanet 6320, informação é a Papão. Passa o 210 para o 150. Oceanet 320, vou ETAP, desça para o nível de voo 050. Vou de ETAP até o 50, 6320. No 328, Saulo Azuna 7, chame no 219 a Lima 9 a livrar. 219 a livrar, o gol no 328. O Olímpio 02 vai ficar condicionado após a passagem do azul, prossegue e segue o mesmo como número 2 no ponto de espera via Índia e Alfa. Quando lá, 118,6, 1022 no altímetro. Saulo Salvador, gol no 328 a livrar. O no 328 prossegue via Alfa, chamando da Juliette. Prossegue de Alfa, chama antes da Juliette, gol no 328. Gol no 697, vai seguir o tráfego da Força Aérea, o Electra ingressa via Juliette pro 05, assim que o mesmo inicial táxi. Juliette, Juliette, o tempo seguindo Força Aérea, gol no 697. Obrigado. Estamos gostando da indicação. Alfa Tango Tango, contato radar 67 milhas de Nordeste, Salvador, voe bom, sim. Chegada bom, te reporte no ideal submetido. Zuna da Ordem com o Zuna 9, chame no 20 decimal 8, por favor. 208, melhor. Nave 731, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 20 graus, novidade. Controle Web 6721. Web 6721, boa tarde, contato radar, bom nível 330, sai da mão. 330 na mão. 409 da Zua Lima, tem pista no zero. Romeu, Tango Juliette Serra, muito boa tarde, prossiga. Cola da 17. Tango Juliette, Serra Juliette Hector Serra, 085 da cola da 17 no Axé, após decolagem curva à direita. Acena 51 no meio no transponder, no 208 controle. 9731 decolou 20, chame no 20.8 controle, meu louco. 208, obrigado, boa. Afirmo, 51 no meio. Daniel Lida. Boa tarde, habitante 9731, no contato radar, bom nível 340, vai Lida. 340, direita Lida, obrigado, 9731. Tá correto? Tá restrito 1000 pés até o farol da barra. Por gentileza, para acionamento de táxi 118,6, 1021 no altímetro. Gol no 328 na escuta? Na escuta, prossiga. Informo que o gate proposto aqui pela Infraero é o 04, mesmo encontra-se ocupado. Estou aguardando o novo remanejamento. Só para confirmar o 4, a moto dele está livre. Tá, pra mim tá constando como ocupada, vou checar com ele, tá um minuto. Ah, tá bom. Bruno 754, prepara Pucas e Pá, mantém escuta, guarda a cópia, por favor. Bruno 328, ingressa via Juliette pro 4. Ingressa via Juliette pro 4, gol na 328. No 754, pronto, cópia? Pronto. No 754 para Campina Grande, está autorizado nível 390, decola da 10, sai da Pucas e Pá. Após decolagem, curva à esquerda, via Pesulo 10. Aciona 5162 no transponder, no 208 controle. Alojamento correto, chama quando pronto para o push no 8. Conquista nível 180, decola da 10, saída Arbor, direto Vitória da Conquista. Após decolagem, curva direita, 5177 é o código transponder, no 208 é a frequência do controle. Controlamento correto, chama para o posto na remota no 4. Decola da 10, sai da Momo Frode. Após decolagem, curva à esquerda. 5176 é o código transponder, 1208 controle. Protegimento correto, chama para o posto no 2. Solo, gol 1806, assistente da Quebec, autorização, Aracaju. 806 para Aracaju, está autorizado nível 230, decola da 10, sai da Pucajama direto. Após decolagem, curva à esquerda. 5163 é o código transponder, na 208 é a frequência do controle. Gente, aprovado Aracaju, nível 230, decola Pucajama. Após direto, curva esquerda após decolagem, sendo 5163 e 1208 ao controle. 1806. Cotejamento correto, me chama quando pro push no 612. 612 é chamar pronto. Tu. 9731, Sami Recife, 1251, Alterne, 13325. 1251, 3325, Web 9731, obrigado. Serra, confirmando já acionado, pronto para o táxi. Serra, está avisado, Serra, é a 3. Táxi, chame para ingresso, confirme quantos seres humanos a bordo. 685, alterne, 12545. 2685, 12545, obrigado. Salvador, Olimpo 02. Olimpo 02, contato radar, suba nível de voo 260, saída Arbo. Ao 260, na saída Arbo, Olimpo 02. Estou retravado, eu tenho a pista lista. Triplo, Papa Romeo Victor, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 11 mais. Pouso autorizado, na captura 10, triplo Papa Romeo Victor. Qual aeronave triplo Papa Romeo Victor? É um Citation Mustang, seu, a Charlie 510. Delta está na identificação. Juliette Bravo Delta, contato radar 67 milhas Nordeste Salvador, foi direto bom, reporte melhor de descida. Sinal de pronto na cabeceira no 7, tem 18, certo? Olá, de São Miguel de Serra, vento 1799. Message 315 fly direct to Duna position, template level 050. 050 direct to Duna position, 6315. Runo Xenemia 320. Xenemia 320, complexo final, semi torre 118 decimal mil. É 26, obrigado, Xenemia 320. Autorizado, prossegui via Alfa Juliette, cruzar o pátio. Prossegue via Lima, mais Quebec. Só para ingresso na Lima, por gentileza. Autorizado, prossegui via Alfa Juliette, cruza o pátio, via Quebec. Chama para cruzamento da 1975. Mandei o vídeo, está correndo. Mandei o vídeo. Tango Juliette Serra, da Clara 29, chama controle 120, decimal 8. 208, muito obrigado, boa tarde. Funcionar 6320, ajuste 1021, autorizado pouso 10, vento 1010 graus, 109, apenas confirma, está travado. Faz para rebaixar, QNH 1021, reporte para Onda Barra. 021, reportarei para Onda Barra, 1000 pés, 7210. Dona 600, prossiga. Autorizado, para Natal, nível 370. Seu decola da 10 na saída Pucas e Pá. Após decolagem, curva à esquerda. 5410 é o código transponder, no 208 é a frequência do controle. 370, Natal, decola da 10, 5410, transponder, 208, controle, 100. Comandante, bom dia, o gol 1924, 177, autorização, material. Olo 924, informação agora é a Romeu, mantém-me escuta, guarda a cópia, prepara para o Caracaju. Prepara para o Caracaju, informação, material.